A reclamação é geral. Não importa se presos, policiais ou delegados, ninguém está contente com a condição da cadeia provisória da 6ª SDP. O delegado Geraldo Evangelista, adjunto da delegacia, conversou com nossa equipe, relatando a condição de tensão que vivem os policiais presos e os chefes da delegacia. Em relação a essa superlotação, é um fato que está acontecendo aqui na 6ª SDP, na carceragem da Delegacia Central, que hoje conta com 62 presos, alocados em espaço exíguo, um espaço muito curto, de forma então a causar essa superlotação. Aliado ainda à proliferação de doenças, o local é extremamente insalubre e não propicia a esses detentos uma condição de salubridade e de respeito aos seus direitos como dignidade humana. Então, a 6ª SDP está envidando esforços junto ao Poder Judiciário e principalmente a várias execuções penais para sanarmos, então, essa questão da superlotação. Há uma resolução, a número 419 da Secretaria de Justiça, que determina que a cadeia pública Laudemir Neves deva receber os nossos presos provisórios. Estão sendo feitos, então, contatos com aquele estabelecimento que vem recebendo em dias intercalados uma quantidade de presos, mas não ainda o suficiente para suprir a nossa demanda, que seria, então, a retirada da totalidade desses presos. E, então, estamos envidando esforços junto ao Poder Judiciário e à cadeia pública Laudemir Neves, visando, então, reduzir essa capacidade de presos aqui alocados. O espaço, em termos leigos, seria para quantos presos? Bem, atualmente nós contamos com 62 presos. Para que esse espaço obedeça às normas previstas na Lei de Execução Penal, esse quantitativo seria entre 10 e 12 presos. Então, nós temos aí quase 6 vezes o número ideal de presos. A lei diz o que em relação à permanência de presos provisórios numa carceragem como a da 6ª SDP? Bem, a lei prevê que a carceragem da delegacia de polícia é para que aqueles presos fiquem durante a elaboração do auto de prisão em flagrante, que é o procedimento flagrancial trazido pelos órgãos de segurança, e tão logo após a elaboração desse auto de prisão em flagrante, esse preso deva, então, ser encaminhado à cadeia pública, pois a cadeia pública é o estabelecimento penal a que se destinam os presos provisórios. São aqueles presos que ainda não têm uma sentença judicial transitada em julgado em seu desfavor, então seria na cadeia pública que esses presos deveriam ficar alocados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.